E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos, graças a Deus, aqui reunidos e vamos começar nossa reunião hoje ouvindo o testemunho do nosso irmão Severino, que está há 5 meses limpo. Irmãos e irmãs, vamos ouvir o irmão Severino. Meu nome é Severino, Severino de Jesus. Minha história começou lá no ano de 87, quando minha tia Lúcia falou que estava abrindo umas frentes de trabalho lá em São Paulo. Lembro como se fosse hoje, chegando naquela cidade, um monte de gente, aquele rio sujo, fedorento, carro, prédio, onde chegando na rodoviária,